Triste. Muito triste. A notícia da morte da atriz Naya Rivera. Faleceu enquanto nadava com um filho em um lago. Após sua morte, de acordo com o que se ouviu falar, ganharam força algumas teorias de uma possível maldição envolvendo Glee, o seriado em que Naya Rivera fez grande sucesso. E de que o lago em que ela morreu também é amaldiçoado. Nessa Sexta do Medo, eu vou contar um pouco mais sobre essas supostas teorias de maldição. Naya Rivera tinha 33 anos de idade quando morreu. Jovem, não é? Ah, muito jovem. E era muito conhecida por ter interpretado um dos principais papéis nessa série de sucesso chamada Glee. No último dia 8 de julho, Naya, acompanhada de seu filho, alugou um pequeno barco para navegar pelas águas do lago Pério, que fica a mais ou menos 90 quilômetros de Los Angeles. Nesse dia, a polícia local recebeu a estranha denúncia de que um garotinho tinha sido encontrado dormindo dentro de uma embarcação. Algo realmente estranho, não é? Ainda mais considerando o fato de que o garoto tinha apenas 4 anos de idade e estava completamente sozinho dentro do barco. Quando o garoto foi questionado sobre o que aconteceu, ele disse que estava nadando com sua mãe no local, mas que ela não tinha voltado para o barco. A polícia então suspeitou que a mulher poderia ter se afogado no lago. E uma busca com mais de 100 pessoas se iniciou por toda a área. A única pista que as autoridades tinham era um vídeo que mostrava Naya e seu filho chegando no local. Durante os longos dias de busca, a polícia não revelou muitas informações sobre a investigação que estava sendo feita. Mas desde que tudo começou, eles já trabalhavam com a hipótese de que ela poderia estar morta. Apesar dos fatos de que a atriz tinha experiência em navegar no local e era permitido nadar no lago, às vezes a água do lugar costuma ficar muito fria e pode ocorrer uma situação de hipotermia. A descoberta do corpo só foi possível depois que os investigadores tiveram acesso a uma foto que a atriz mandou por texto cerca de 90 minutos antes de desaparecer, na qual estava perto de uma caverna, na parte norte do lago. Isso levou as buscas a se concentrar em torno dessa caverna, exatamente onde o corpo foi achado. As autoridades revelaram ainda que acreditam que a atriz foi pega por uma corrente de água e conseguiu colocar o filho de volta no barco antes de ser puxada. Diferente do filho, ela entrou no lago sem o colete salva-vidas e, infelizmente, morreu em um trágico acidente. Depois que o corpo da atriz foi encontrado, familiares e colegas do elenco de Glee prestaram uma homenagem para ela. Eles ficaram de mãos dadas na beira do lago, onde ela foi encontrada. E é aqui que estão as nossas duas teorias. Uma envolvendo o elenco de Glee. A outra que diz sobre uma possível maldição do lago. Será que as duas têm alguma relação? Vamos começar falando sobre a maldição envolvendo o elenco do seriado. Infelizmente, a tragédia é apenas o último conto sombrio envolvendo o elenco da série. Enquanto os personagens da trama viviam felizes, cantando e dançando, os atores da vida real se envolviam em brigas, bebidas, drogas e até crimes sexuais. A primeira polêmica aconteceu em 2010, quando o seriado estava no auge. Foi feito um ensaio fotográfico para uma revista masculina, onde o ator Corey Monty, junto com as atrizes Lea Michele e Diana Agron, apareciam de uma forma mais, digamos, sensual. Na época, um conselho de pais que discutia a programação da televisão norte-americana achou que aquele ensaio era sugestivo à pedofilia, já que mostrava as atrizes Michele e Agron vestidas sensualmente, de minissaias ou apenas de calcinha. Para o conselho de pais, mesmo os três sendo maiores de idade, isso era um absurdo pelo simples fato das atrizes e do ator interpretarem estudantes em Glee. Já em julho de 2013, surgiu a primeira tragédia envolvendo alguém do elenco. No caso, o ator Corey Monty, que fazia o galã da série. Foi encontrado morto em um hotel no Canadá. O motivo da morte? Segundo as autoridades, Corey morreu por causa de uma overdose, após injetar heroína e beber champanhe. Sabe o que é mais assustador? O corpo de Naya Rivera foi encontrado no mesmo dia em que Corey morreu. Seria apenas uma infeliz coincidência? Talvez. Mas isso deixou muitos fãs intrigados. Mas o caso mais embaraçoso foi o do ator Mark Salen. Ele interpretava Noah Puck Puckerman. E no ano de 2015, ele foi acusado de posse de pornografia infantil. Segundo as investigações da polícia, ele baixou propositalmente milhares de imagens ilegais e acabou sendo preso. Em 2017, Salen conseguiu um acordo com o promotor para ser sentenciado a até 7 anos de prisão, escapando de uma sentença que poderia chegar a 20 anos de reclusão. Naya Rivera, que chegou a namorar Salen, já havia dito que não tinha ficado totalmente chocada com as acusações. Em 2016, uma antiga namorada de Salen disse que o ator teve relação sexual com ela sem proteção, apesar dos pedidos para o uso da camisinha. A justiça decidiu não acusá-lo de estupro, citando um atraso na denúncia do ataque, além de evidências insuficientes. O problema é que, pouco tempo depois do ator se declarar culpado, o corpo de Salen foi achado pendurado em uma árvore, perto do rio Los Angeles. O ator havia se suicidado. O que deixou os fãs mais assustados foi uma cena de Glee, onde o professor questiona onde eles estariam em 2030. E Puck, o personagem de Salen, respondeu com as seguintes palavras: na cadeia, ou morto, ou ambos. Cerca de um ano depois da morte de Corey Monty, Ben Dick, o namorado da atriz Becca Tobin, a Kitty de Glee, foi encontrado morto em um hotel na Filadélfia. O motivo do falecimento nunca foi esclarecido. Não encontraram drogas, medicações e nem arma em seu quarto. Para os familiares, Ben Dick sofreu um ataque cardíaco. E ainda, temos uma polêmica envolvendo Naya Rivera. Em novembro de 2017, ela foi presa e acusada de agredir seu marido, Ryan Dorsey, pai do garotinho que a acompanhava no dia em que faleceu. Em um material divulgado, Rivera aparece algemada e vestida com um capuz, enquanto é questionada sobre o caso. Ela pagou uma fiança de $1,000 e foi liberada. Ryan afirmou na época que foi atingido na cabeça e no lábio inferior, enquanto levava os filhos para uma caminhada. Ele também teria dado à polícia um material onde mostra que foi agredido. Para completar, surgiu uma teoria envolvendo o lago onde Naya morreu. Quem mora perto dele prefere nem chegar perto. Eles dizem que o lago é muito estranho, que há muitos detritos no fundo e que tem uma péssima visibilidade. Além disso, o lago é repleto de correntes e ventos fortes e possui uma água extremamente fria. Partes onde a profundidade passa dos 40 metros e é bastante comum a formação de redemoinhos por lá. Por causa de todas essas características, sempre que alguém morre no lago, leva muito tempo até que encontrem o corpo. Entre os anos de 1994 e 2000, várias mortes foram registradas no local. Em agosto de 1994, Jesus Danilo Carranza, de 27 anos, se afogou em um passeio com sua família, mesmo usando um colete salva-vidas. Em julho de 1997, Libório Domingues se afogou enquanto tentava resgatar sua filha. A menina foi salva, mas o corpo de Domingues só foi encontrado vários dias depois. No dia 1º de setembro de 1997, Isidro Castillo, de 22 anos, encontrou problemas enquanto nadava e pediu que sua namorada lhe jogasse uma boia. Infelizmente, ela não conseguiu jogar a boia a tempo. Seu corpo foi encontrado um dia depois. Em 30 de setembro de 1997, as equipes de resgate recuperaram o corpo de Ulisses Anthony Mendoza, de 30 anos, que foi visto pela última vez enquanto nadava com membros da família perto do seu barco. Em fevereiro de 1998, o empregado do Lago Peiro, Arthur Raymond Caladara, foi encontrado afogado. Os detalhes de sua morte são desconhecidos. Com todas essas mortes, e pelo fato de muitas delas serem misteriosas, algumas pessoas acreditam veemente que o lago é amaldiçoado. Mas então quer dizer que Naya Rivera foi amaldiçoada duas vezes? Isso é o que os teóricos da conspiração dizem. Ah, eu só sei que é tudo muito triste. Triste. Qual a opinião de vocês? Hã? Se cuidem, meninos. Se não, vocês viram somente uma notícia de jornal. Até mais.